Alô, alô, senhores aviadores que cruzam o céu do Brasil. Atenção, largaram! Começa agora na Rádio Cidade, Ronca Ronca. This is religion. Apresentação, Maurício Valadares. Bauhaus, impetrepando o clássico absoluto do T-Rex, Telegram Sam. Essa vai tocar, vai tocar. Tem telefone na rádio? 2221-1029. Ou Rockside também? É, daqui a pouco, né? Bem-vindo a mais uma edição do programa da gente. Ronca Ronca do dia 29 de agosto de 2005. Cara, endiabrada essa versão do Bauhaus. Algumas pepitas do programa de hoje, novíssimo compacto, compacto de estreia da banda britânica Test Icicles, David Holmes Pope, Sean Connery, nosso Connery. Ídolo. Impetrepando uma canção dos Beatles, espetacular, produzido por George Martin. Que ele mandava? Velvet Underground. Novíssimo single do Arcade Fire. Demi Moraes, dá um pouquinho de retorno pra mim, pelo amor de Deus. Finalmente vamos mostrar o disco de Billy Corgan. Outra banda novíssima, The Sunshine Underground. Dá onde, Sunshine? É, lá das ilhas, né? Das ilhas britânicas. Falar em ilha britânica, novíssima banda que vem bagunçando o coreto do rock and roll por lá. A banda The Rakes, no sul de Londres, segura, é o single. Música pra tocar na Rádio Cidade direto, hein? Eu deixo compacto aqui. Single, 7 polegadas. Boa hora do palco, meu. Ronca, ronca. A Rádio Rock. Grosseria total, hein? Manda aí. Vamos lá. Come in London. Come in London Control. Ronca, ronca. Cidade. A Rádio Rock. Já virei o lado do single, 7 polegadas do The Rakes. Nós ouvimos, a banda acaba de lançar seu primeiro disco agora, recentemente. Esse é o single que destaca a música que nós acabamos de ouvir, que é a lenda, né? A lenda não, é a lei de muitos cidadãos britânicos. Work, work, work, pub, club, sleep. Trabalha, trabalha, trabalha, o pub, a boate e dormir, né? É a vida dos caboclos, né? Esse é o lado B, vamos ver? Vamos lá. There ain't nothing that I can't Espetáculo, hein, rapaz? Grand Park, espetacular. Discovering Japan, dá vontade de chorar com essa música. Que sacanagem. É que eu sou um cara emotivo, né? Dá pra cima hoje, Maurício. Total, né, rapaz? Engraçado é. Isso, né? Grand Park, no disco Squeezing Out Sparks. Nós abrimos o programa da gente com Bauhaus, Telegram, Sam. Logo depois de enfiada a sangue frio, né? O compacto 7 polegadas vinil do The Rakes. Nós já vimos o lado 1, Work, Work, Work, Pub, Club, Sleep. Logo depois, o lado B do disco, Automation. Olha, uma informação legal pra rapaziada que participou da promoção por cartas. Vou dar o resultado dos Felizardos daqui a pouquinho, né? Os nomes dos Felizardos. Com o livro de Bossa Nova e o On Stage. Falamos durante várias semanas dessa promoção espetacular. De cara, logo agradecer a todo mundo que participou. Cartas maravilhosas. Várias, cartas. Várias. Muita carta e muita carta bacana. Não adianta você receber 1 milhão de cartas todas falando nada. Então, um número bacana, com um texto, um conteúdo maior ainda do que o número. E essa participação, né, da nossa torcida, é que diz pra onde a gente deve ir mesmo. Se não houvesse esse bate-bola, né, a gente dá com os cornos na parede. Honra seja feita. Mas enfim, quem participou, fica atento, né, desliga a televisão, fala pra mãe parar de chorar, pra irmã parar de encher o saco, mulher ficar quietinha, o bebê bota um chumaço de algodão pra boca do bebê, que eu vou dar o nome dos felizados. E o lance é o seguinte, como final, final de tudo, né? Hein? No final de tudo? Não, não, vou dar no próximo intervalo. Tá. A gente vai tocar mais umas músicas aqui e a seguir eu vou dar o nome da rapaziada que faturou os mimos. Mas o interessante é o seguinte, como a promoção é por cartas, nós só temos o nome do, né, do cara que enviou a carta e o endereço. E por incrível que pareça, Demi e nossos ouvintes, há muito espertalhão de plantão. Já aconteceu aqui, de eu dizer, por exemplo, ganhou o CD do furto, Demi Morales. Apareceram 3 Demi Morales aqui. Que isso, é? Sem sacanagem. A menina da promoção fica desorientada. Aparece mesmo. Nossa audiência fazendo isso com a gente. Pô. Meu amigo, farinha pouco meu pirão primeiro. Então, tem espertalhão pra Meirelles solto, né, no mercado. Então, os nomes que eu proferir aqui estarão devidamente conectados com o endereço. Então, o espertalhão, poupe seu tempo, fica em casa, né, vendo televisão, porque quando você chegar aqui proferindo o nome do vencedor, qual o seu endereço? O cara não vai saber, né? Então, não pague esse mito. Não, não toque mesmo. Isso corta, já cortou uns 4 ou 5 que apareceram aqui. Não. No Rio, continuavam repercutindo as notícias sobre a situação na Argentina, assunto de entrevista coletiva do ministro Juraci Magalhães no Itamaraty. Compreendemos por experiência própria que, por vezes, a adoção de medidas excepcionais é a melhor maneira de preservar a essência democrática e tornar possível no futuro seu plano de desenvolvimento. Pouco depois, o Brasil reconhecia o novo governo militar argentino. No Recife, explodiam bombas de alto poder, matando 2 pessoas num dos mais graves atos terroristas ocorridos no Brasil. E o ministro Juraci Magalhães acusava comunistas do exterior pelo crime. O presidente de Israel recebeu o título de doutor honoris causa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tendo o senhor Zalmar Shazar falado da luta de seu povo pela sobrevivência. Parado pro grupo aqui embaixo? Vamos lá. Tem cinto de segurança na sua cadeirinha cansada aí? Tem. Renatinha, né? Desorientação total. Crazy People no ar, Big Boy Show. É, meu amigo. Esse é o Talking Heads, gravado ao vivo no Japão. Vou voltar à introdução da música que nós acabamos de ouvir, que é uma coisa de maluco, né? Olha essa batida, a guitarra na hora que entra. Isso aqui é a formação original Talking Heads, né? Os quatro anexando Bernie Worrell nos teclados, tecladista do Parliament Funkadelic George Clinton, Adrian Belew, guitarrista de muitos anos, David Bowie, toca até hoje com Peter Gabriel, e Buster Jones, extraordinário baixista negão que já subiu, espetacular, que tocou com Sharks, bandas de rock and roll, e fez assim já no final de vida, na época que ele abandonou o Talking Heads, no início dos anos 80, uma banda de funk rasgado mesmo. Ou seja, dois baixos, percussão a valer, vários percussionistas. Foi mais ou menos essa formação que esteve aqui no Hotel Nacional, aqui no Free Jazz desse aí, mano. Ele que lançou o Tom Zé lá nos Estados Unidos, né? Positivo e operante. Olha só, aproveitar o groove do Talking Heads ao fundo. Por que eu não anunciei, cara? Talking Heads aqui ao fundo com Born Under the Punches. Esse é um CD duplo do Talking Heads com muitas músicas inéditas. O disco originalmente é um vinil duplo. Passou anos sem ter a sua versão em CD e saiu ano passado, ano retrasado. Do Márcio, essa edição CD duplo com, conforme eu disse, várias gravações inéditas do Talking Heads. São gravações que vão de 77 a 79 e de 80 a 81, de onde saiu essa uma aí no fundo. O nome do disco é The Name of This Band is Talking Heads. Bom, vamos aos nomes dos fofinhos que faturaram o livro On Stage 1, que faturou On Stage, mas o de Bossa Nova, espetacular, mais 300 páginas totalmente voltadas para o design, a parte gráfica da Bossa Nova brasileira. Um trabalho espetacular realizado pelo Charles Gavan e o Caetano Rodrigues. E o Charles, participando aqui do programa, foi obrigado a doar um livro para promoção que ele fez no ar, de muito bom grado. Então, os nomes que eu disser aqui, por favor, tentem ligar para a rádio, qual é o telefone? 2221029. Acusando, né, a informação de que você faturou o livro e recebendo as informações de como você pode pegá-lo, né? O lance é o seguinte, na realidade eram três livros e um ouvinte faturando o On Stage mais o livro de Bossa Nova. Como semana retrasada eu coloquei no site do Ronca Ronca uma carta maravilhosa do meu xará Maurício de Souza, morador da Tijuca, eu estou dando um livro para ele, On Stage. Ele não sabe, nunca falei com ele, não tem a menor ideia. Aliás, ele nunca se manifestou depois de ter a carta dele, frente e verso, exposta no site do Ronca Ronca. Então, Maurício de Souza ganhou, sem ter sido sorteado, mas um agradecimento à participação dele, espetacular, pela carta que ele nos enviou participando da promoção, ganhou um livro. Então, os três faturaram só o livro, os três. Diretamente de Vicente de Carvalho, o Hugo Ricardo Botelho. Diretamente de Vicente de Carvalho, o Hugo Ricardo Botelho. Diretamente da Tijuca, Tatiana da Silva Leal. Tatiana da Silva Leal. E fechando o terceiro, de Ubatuba, nosso ouvinte. Ubatuba? Ubatuba, litoral de São Paulo, o José Antônio Brum, que participa bastante do programa e teve a sorte de faturar o livro, que será evidentemente enviado para ele pelo correio. E o Felizardo Mor, que faturou a Bossa Nova e o On Stage, é o José Carlos Soares, de Bom Sucesso, diretamente de Bom Sussa, José Carlos Soares. Por favor, né? Periga até o nosso ouvinte lá de Ubatuba ligar. Então, se os quatro estiverem sintonizados na gente, podem utilizar o Brown Bell aqui. Qual o número? 2221-1029. Liga aí. Beleza? Falando em participação, um cidadão que é sempre muito pedido, até porque eu tenho uma história forte com ele, é esse aqui, ó. Ah! manchete. Não adianta rezar, não adianta chorar, não adianta se lastimar. Você tem que pagar pelos seus pecados. De intermediário pra gostar dele. Quem nasce com Deus precisa de intermediário pra andar com ele dentro do seu coração. Preto, branco, vermelho e amarelo é a cor ariana. Da Germânia é a cor. Pessoa, igreja não salva ninguém não. Igreja é uma máquina para enganar o povo. Quem faz aqui, paga aqui. Não adianta rezar, não adianta chorar. Igreja não salva ninguém não. Religião é lenda, é meio de vida para algumas pessoas. Onde estará o meu amigo Charlie? Onde ele se escondeu? Volta, bicho! A rapaziada está com saudade de você. Cadê aquela alegria, aquela juventude? Sua mãe está chorando, seu pai, sua avó, sua sogra. E o seu cachorro voltou para o colégio interno. Volta, bicho! Tá bom, Crazy People? O som de Whiskey Charlie! Yeah. chegou a hora do pau comer, do pau comer, do pau comer. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Listen. This is the mark I cannot place. This is the wish I dare not leave. Aí, no fundo, o disco do Billy Corgan, sócio fundador do Smashing Pumpkins. E quer reunir a banda de novo, né? Como é que é? Quer reunir de novo. Ah, é? Tá a fim de voltar lá com o Smashing. Vem mais um pouquinho com o meu retorno, Demi, por favor. Lá. Pode vir tudo também. Aí, tá bom. É legal? Mais ou menos. Então, ele foi o primeiro a falar que o rock and roll estava morto em 1990. É mesmo, né? E agora acho que tá meio arrependido, né, de ter falado isso. Claro que não. Bom, tem que perguntar a Renata. A Renata tá soltinha aí hoje, né? Como é que tá, tá soltinha a participação da rapaziada que faturou os livros na promoção por cartas? Que a partir de agora nós vamos abrir as linhas, ou a linha, né? É. Uma dúvida que rola aqui na Rádio Cidade, são as linhas ou a linha? As linhas. Bom, antes de mais nada, a promoção com Ronca Ronca continua valendo dia 16 de setembro, no Teatro Odisseia, sexta-feira, com show do Benegão e Seletores de Frequência. Nós estaremos no Odisseia comemorando um ano do Ronca Ronca aqui na Rádio Cidade e ficaremos lá mensalmente. Que bom. Beleza? Não vejo a hora de chegar isso aí. Então, semana passada, nós demos o nome do cidadão que faturou pelo telefone e 5 duplos faturaram pela internet. Então, a promoção continua valendo e da mesma maneira, né? Pra gente ter a participação da nossa audiência no playlist do que nós vamos tocar lá. Então, a pergunta continua valendo. Qual a música que não pode ficar de fora da festa Ronca Ronca? Qual a canção que você gostaria de ouvir no Ronca Ronca, dia 16 de setembro, no Odisseia, pelo site da Rádio Cidade, www.radiocidade.fm. À direita o link do Ronca Ronca, nome direito, né? Telefone, tudo certinho, contato, para que a gente possa entrar dentro da sua casa e dizer que você faturou um par de ingressos para o Ronca Ronca, dia 16 de setembro, no Teatro Odisseia. Qual a música a gente tem que tocar na festa? Para mim... Posso falar? Pra mim é Sexual Healing, Marvin Gaye. Ô, garoto. Uma versão a capela ou a tradicional? A tradicional, não, a tradicional, aquela aqui. Foi a primeira bateria eletrônica, não foi? Tem uma só de voz, hein? Não, eu quero, você tocou só de voz, no gominha, não gostei muito não. E a partir de agora, vamos abrir as linhas, então, pelo telefone da Rádio Cidade. 2221029. Nós temos 3 ingressos duplos para a apresentação do Furto, né? No Circo Voador, sexta-feira agora. Vai ficar muito bom. Promoção da rádio. É, promoção da rádio. Galera do Posto 9 vai baixar lá, como eu falei. Alô. O chanceler soviético Andrei Gromyko e o Papa Paulo VI encontravam-se no Vaticano e clamavam pela paz. O MDB desautorizava qualquer apoio a Costa e Silva e a Arena o escolhia como candidato. Foi ontem, né? E o mês chegava ao fim com manifestos dos trabalhadores contra a penúria e a realização da marcha com Deus contra a caristia. Professor de história do Ronca Ronca, mestre dos bares, essa hora está se ilustrando como nunca, né? Esse é o Sérgio Chapelin. Já contamos várias vezes a história desses discos maravilhosos que a Rádio Jornal do Brasil editava nos anos 60, início dos anos 70. Esse é de 66. Da homologação da candidatura Costa e Silva pela Arena. Da terceira bomba atômica chinesa. E dos primeiros jogos do Brasil contra seleções estrangeiras nos preparativos para a Copa do Mundo. Que o Brasil tomou em pé que nem a mulher do boi, a Copa da Inglaterra, né? Assegurava que a cátedra e os estudantes são livres. Aí. E o teatro da Universidade Católica de São Paulo ganhava o prêmio do 4º Festival Internacional do Teatro Universitário na França com Morte e Vida Severina. J'étais en vogue. Désormais on les a remplacés par des digicodes. Dans ma ville il n'y avait pas de parc maître. Je voyais des ouvriers manger des sandwichs à l'omelette. Le passé me revient comme un bill. Ok, la présence d'un passé omniprésent n'est pas passé. Les halles supplantées par le coste. L'allégorie des Madeleines ville à la vitesse de Proust. L'air y était pur, Paris plus beau. Désormais le ticket de métro augmente comme le nombre d'autos. Oh shit, à la télé y a plus de speakerine. Y'a des films de série B que j'estime à 15 centimes. Les têtes nous plaquent ces films de 3 pieds 7 que je mate, mais mon intellect constate qu'ils sont obsolètes. Obsolète mais stylée la phrase qui suivra. L'homme qui capte le mic et dont le nom possède double à la variété statique solar l'arbalète. Qui pique cette digue solité à little elite. Qui élabore depuis des décennies. Une main basse sur mon art pour qu'il avance au ralenti. Mais le grand Manitou, Manitou, t'inquiète, il démasque la musique à masque et la place en hypothèque. Puis inscrit en italique sur son agenda le top des trucs qu'il n'aime pas. Bref, pour être clair et net, le ventricule s'accompagne de l'oreillette. Comme à mes oreilles, la variette, sa coquine rime avec pop soleil. Obsolète est aussi l'allumeuse qui portait des barésies et empestait le patchouli. Pour des services rendus, elle me dit je te paye en nature et je reste stoïque quand elle me tend des confitures. Ceci est oublié quand au mois de décembre, elle me téléphone et me dit passe me prendre. Bref, j'en abuse avec délectation. Douce comme de l'hydromel, je suis en affection. Puis me glisse, m'immisce entre les cuisses lisse de la mise, ses yeux se plissent et elle dit stop ton vice. Je suis comme une balle, elle joue le rôle d'une raquette. L'endormeuse allumeuse se prend pour une starlette. Message que dans les cinémathèques des presque calipettes, des huettes sont classées dans les séries B au rayon obsolète. Esse é um caboclinho que está chegando ao Rio de Janeiro, o MC Solar, né? O senegalês, é cidadão francês, né? Espetacular, tem discos maravilhosos. Esse é um disco bastante antigo dele. Tá sentindo o groove? Tô. Com o MC Solar, vamos clarear a promoção com o furto, né? Que eu paguei um mico aqui. A rapaziada que ligava o telefone 22210029. Tá valendo a mesma pergunta. Qual a música que não pode deixar de ser tocada no Ronca Ronca, dia 16 de setembro, no Teatro Odisseia? Basta dizer qual a música que você quer ouvir lá para fazer parte do sorteio. No final do programa, né? A gente vai sortear 3, né? Cada um leva um parzinho de ingressos para o furto. Sexta-feira. É isso, Renato? Tranquilo? E pela internet, apenas ingressos, 5 ingressos duplos, valendo até meio-dia de amanhã. Apenas pela internet, promoção com ingressos duplos para o Ronca Ronca, a festa, dia 16 no Odisseia, valendo até meio-dia de amanhã. VaptVupt. Bom, nós ouvimos o disco do Billy Corgan. Tá tocando na rádio? Você trouxe? Não, eu trouxe, mas não tá tocando, não. É particular, hein? É, não tá tocando ainda, não, cara. Que gracinha, hein? Nem no mundo. No mundo tá devagar. Tá devagar. As rádios do mundo inteiro não tô tocando muito Billy Corgan. É, mas a gente toca, né? É bom por isso. O Ronca Ronca toca. É. E evidentemente nós ouvimos nosso ídolo mor Damião Experiência com uma música chamada Cozinha. Ô, Demi, eu vou mostrar pra você aqui, ó. Você já viu algum disco do Damião Experiência na mão? Um vinil do Damião? Não. Então passa para a nossa torcida as canções. Ai, ai. Desse lado aqui que tem a cozinha. Vê o lado qual é ali e vai falando o nome das músicas. A esquerda tem o lado. Lado lá, aquele. Aqui, no selo à esquerda tem o lado. Aonde? Então passa o nome das músicas. Diz o nome das músicas. Vamos lá, tem um óculos aí, né? Maluco. Acende. Que parede. Letra e música. Não, o nome das músicas. Tá certo. Vamos lá. Praça Vermelha, mesa, cozinha, cadeira, garfo, colher. Essas são as canções do disco Damião. Espetacular, né? Mesa, cozinha, cadeira, garfo, colher. Um lado chama-se Praça Vermelha, o outro lado também Praça Vermelha, o lado G, um lado é H, o outro lado é G. O outro lado as músicas são cama, colchão, lençol, travesseiro e beatnique. Brincadeira, Damião, total. E tem a letra dele aqui, espetacular. Onde vende? Rua Barata Ribeiro, 502. É a Modern Sound, né? Deve ser, né? Sim, sim. Manjo? Manjo. Vai tocar lá? Vai, né? Parfois, la vie ressemble à une balle perdue. Dans le système moderne, se noie l'individu. Aí o fundo MC Solar vem num desses eventos aí, é muito evento, né? Nokia não sei o que, Tim não sei da onde, Oi não sei o que, Claro não sei o que. Eu confesso, tem que fazer uma bula, né? É, setembro tá bombado, né? Setembro agora, né? Tá o quê, cara? Bombado. Fala em bombação, vamos ouvir o disco do Arcade Fire, que parece estar garantido para o Tim Peckwell, né? A banda canadense. Aliás, o Arcade Fire vai abrir algumas datas dos Rolling Stones. É, muita gente ruim abre show dos Rolling Stones. O Arcade Fire é uma banda muito bacana, que tá sendo muito reconhecida, né? Se você diz que neguinho não tá tocando, não tá gostando do disco do Billy Corgan, o Arcade Fire... Só não é comercial, né? Vamos dizer assim, né? Pois é. O Arcade Fire é exatamente o contrário. Todo mundo fala do Arcade Fire lá fora, aqui no Brasil. E os Stones espertamente chamaram a banda canadense para abrir. E mais espertamente, a banda canadense chamou um cidadão para fazer esse disco. Essa é a primeira música do novo disco do Arcade Fire. Vamos ouvir, depois eu falo dela. É um single. Olha, olha, fala aí, o que, que é isso aqui que está no prato? A cor. Transparente. Né? Maravilhoso, 7 polegadas. Sensacional. É. E quem acompanha o site do Ronca Ronca sabe o que, que tem do outro lado, né? Que isso, maluco? Meia botão pra caralho aqui. Segura, o novíssimo single do Arcade Fire. Thank you. assim, um pouquinho só. Não, mas só encosta, hein? Só encosta, hein? Não bota tudo, hein? Não vem com sacanagem comigo, hein? Não vem com sacanagem? Porque eu sou honesto, hein? Oi, se é, né, cara? Ai, ai. Aí o single bacana pra Meirelles. Qualidade, né? Tá gostando? De uma qualidade. Cheio de estalo, né? É. Porque porque esse vinilzinho transparente é difícil você ver as marcas, né? Mas assim como os Stones chamaram o Arcade Fire para abrir algumas apresentações, aí é que a porca torce o rabo e negozinho não confunde tomada com focinho de porco. O Arcade Fire tá tendo uma exposição tão grande, teve, né, com o primeiro disco, Funeral, que essa música é produzida, assim como o álbum inteiro, quando for lançado, evidentemente será, por um cidadão chamado Chris Thomas. O Chris Thomas é engenheiro de som do Pink Floyd e Dark Side of the Moon. O Chris Thomas produziu a maioria absoluta dos discos de um cidadão chamado Elton John. O Chris Thomas produziu os três primeiros discos do Pretenders. O Chris Thomas é o maior produtor do rock and roll no mundo, meu amigo. Um cara que mexe numa banda indie underground, absolutamente desconhecida, com a mesma capacidade de organizar o som que ele faria se o Elton John voltasse a procurá-lo, o David Gilmour voltasse, ou se os Stones procurassem o Chris Thomas pra... O Chris Thomas simplesmente foi o produtor do Nevermind the Bollocks, do Sex Pistols. Tá sentindo por onde que vai a teia da aranha? É. Tem tempo ou vai apertar? Não, pode falar. Tem tempo pra mostrar uma música produzida pelo Chris Thomas? Lógico. Trouxe algumas aqui. Se o Nando vai entrar aqui às 2 horas? 2 horas. Se o Nando não entrar, a gente dá uma invadida. A gente faz uma hora só de Chris Thomas, tá? Tá valendo a promoção pelo telefone. 3 pares de ingresso para o furto, sexta-feira. Telefone: 2221-1029. E pela internet, até meio-dia de amanhã, 5 ingressos duplos para o Ronca Ronca Festa, dia 16 de setembro, Teatro de Seco, participação show de Benegão, os seletores de frequência e lançamento oficial do Block Party, a banda símbolo do Ronca Ronca desse 1 ano do Ronca Ronca aqui na Rádio Cidade. Block Party, que nem eu falo sempre, foi a terceira música tocada nessa vida do Ronca Ronca na Radio City. É mesmo? É. E o single que tinha acabado de sair, que o Caipirinha tinha mandado. O Block Party em 1 ano se transformou numa banda muito importante e grande, né? Quer ouvir mais uma música? Vamos lá. Mais uma música, não? Quer saber de mais uma música de uma banda produzida pelo Chris Thomas? Coincidentemente, uma ouvinte nossa mandou um e-mail implorando essa canção no programa. Segura, o que ele fez? Smile and held my hand. I went to Everybody hates a tourist, especially one who thinks it's all such a laugh. Yeah, and the cheap stains of grease will come out in the bath. We will never understand. Muito bem, fazendo os pastelzinhos, tá? Fazendo a cozinha, tá? Aí no fundo, o hit absurdo de bom do Pulp, Common People, produzido pelo Chris Thomas, ultra mega super produtor inglês, que trabalha de Pink Floyd a Elton John, passando por Sex Pistols, Arcade Fire, Pulp e outros trocentos mil artistas. Brincadeira não. E estamos na linha com o nosso ouvinte, o José Carlos Soares, que faturou os dois livros. E aí, José, tranquilo, cara? Tranquilo, cara, beleza? Gostou da surpresa? Pô, pra caramba, cara, tava doido atrás desse livro. Esperava a sorte bater a sua porta? Pô, mais ou menos, não tava muito confiante não, mas... É mesmo, esperança é a última que morre, né, cara? Claro, pô. E, José, tá correndo bem o programa hoje? A edição do Ronquinho hoje, tá tranquilo? É maravilha. Alguma coisa que você tenha gostado em especial, não? Até agora, não. Não gostou de nada, né? Não, gostei em geral, mas nenhuma coisa se exaltou mais que as outras, assim. O que, que você sempre pede pra gente mostrar que a gente não toca, por exemplo? Walter Franco, Ken, Off Montreal. Procol Harum. Ih, tá muito alto o teu retorno aí, hein, cara. Terra, Houston. Alô, câmbio. Alô. Oi. É que tá muito alto o teu rádio aí, cara. Não, eu desliguei o rádio. Ah, então beleza, agora clareou. É Procol Harum, né, que você pede sempre também? Oi? Procol Harum. Ih, rapaz, que loucura, hein? Boa! Entendeu o que aconteceu? Não. O que você fez, amor? O José tá na linha ainda? E aí, tá Zé? Tá aqui. Fala, Zé. Ô, Zé, então o lance é o seguinte, a Renata já deve ter te passado as informações. Se não passou, amanhã a rapaziada da promoção liga pra você pra te dar todas as coordenadas, você pegar os dois livros. Agora traz uma sacola porque o material é pesado, hein? Tá, pode deixar, vou levar uma mala. Traz uma mala forte. Falou, José, obrigado pela participação. Valeu, pela sua carta. Abração, tudo de bom. Vai dar aquela apertadinha sinistra agora? Tá na hora. Vai, aperta. Vamos lá. What the fuck is this? Ronca, ronca. Cidade.